Quem não conhece Sangue Bom, chega e vem conhecer. Meu truta hip hop está no ar para você. Para pensar, refletir e calcular. Qual atitude certa você deve tomar? Se liga na minha rima, se liga na batida. O bagulho é louco e ninguém desacredita. O hip hop é composto por quatro elementos. Pra mim evolução, pro sistema só lamento. Graffiti Breaker, DJ MC, a voz da favela é essa aqui. Sem esquecer da humildade, atitude e respeito. Quem andar na contramão, leva tiro nos peitos. Esperto tem que ser, mas nunca malandro demais. Bandidão na favela, boom, não volta mais. Ali foi feito assim, e assim sempre será. Se não quer acabar assim, é só não desandar. Tenha sua atitude, humildade e respeito. Respeite tudo e todos, branco, amarelo ou preto. Tenha o seu proceder, tenha sua ideia forte. Faça como eu e o meu truta hip hop. Hip hop é meu truta é hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é meu truta é hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é minha vida, hip hop é meu futuro. Hip hop é minha gíria, hip hop é meu mundo. De lado a lado, hip hop tá formado. Leste, oeste, norte e sul, tá do caralho. A cultura tá andando e ninguém segura mais. Nem o sistema inútil irá conter ou ser capaz de peitar a voz do gueto, a revolução do pobre. Aqui tá todo mundo esperto e cai mais em bocote. Eu já estava esquecendo, mas agora me lembrei. Esse toque de recolher é só para vocês. Embalo, comédia, sapão, vacilo, Loki. Que gosta de criticar o meu truta hip hop. Quando você estiver tomando soco na boca, se lembre desse ditado: boca aberta entra mosca. Hip hop oferece e exige o respeito. Então não me venha você querer meter os peitos e tirar o movimento querendo quebrar ibope. Seu esforço é inútil, Loki, pro hip hop. Hip hop é meu truta é hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é meu truta é o hip hop. Quem chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Revolução do crime, do álcool, da miséria. Revolução da droga, da fome e da favela. A revolução da arma, da guerra e da morte. Revolução de tudo é meu truta hip hop. Quem não paga comédia e garante o que fala com a ideia de mil graus. É mais forte que uma bala, denuncia e delata. Pilantragem, covardia que acontece no Brasil todo santo dia. O estilo, alto estilo do ladrão de gravata que rouba o pobre na maior. Cara larga ou tipo empolgação, abuso de autoridade. Eu tô falando com você, maldito rato covarde. Quem invade a favela pondo medo em todo mundo, gritando, xingando todos de vagabundo. Eu agindo sempre na atitude bruta. Dedo no gatilho, encosta seu filho da puta. Aí já é caixão, é o fim, é fatal. Rolei no camburão, corpo no matagal. Hip hop é a esperança disso tudo mudar. Só ele pode nos ajudar. Agora só basta você acreditar que o hip hop pode revolucionar. O meu truta tá aí para mostrar o certo e o errado, basta você abraçar. Hip hop é meu truta é hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é meu truta é o hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é meu truta é hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado. Hip hop é meu truta é o hip hop. Que chega trincando com ideia forte, apontando e mostrando o certo e o errado. Seja mais um guerreiro, venha pro nosso lado.